com tu E, com tu P e no Avisa pros guerreiros, não recuem mais. Avisa pras guerreiras, não recuem mais. Avisa pros guerreiros, não recuem mais. Não recuem mais, não recuem mais. Avisa pras guerreiras, não recuem mais. Avisa pros guerreiros, não recuem mais. Avisa pras guerreiras, não recuem mais. Não recuem mais, não recuem mais. Não recuem mais, sempre para frente. Não recue mais, pise em cima da serpente. Se quiser bater de frente com bonde, tem que ter coragem, porque não fugimos do front. Na atividade, siga adiante. Encarando frente a frente o gigante. Foco na vitória e fé constante. É a base que sustenta para o alto e avante. Retroceder não, render-se muito menos. Guerreiro não sucumbe, corre sempre atrás do prêmio. Tipo gladiador, lutando pela vitória. No final da luta recebe o louro de glória. Em qualquer situação, na maior disposição. Disciplina, samurai, tigre e o dragão. Faça a conexão pra fortalecer o som. Holy Ghost pesadão, vem na contenção. Avisa pros guerreiros, não recuem mais. Avisa pras guerreiras, não recuem mais. Avisa pros guerreiros, não recuem mais. Não recuem mais, não recuem mais. Avisa pras guerreiras, não recuem mais. Avisa pros guerreiros, não recuem mais. Avisa pras guerreiras, não recuem mais. Não recuem mais, não recuem mais. Não perca sua fé, mantenha-se de pé. Fica o pé na rocha para o que der e vier. Mantenha sua posição, não perca a concentração. A vitória vem, desacredita não. Você já passou por coisas piores da vida. Superou a dor, cicatrizou a ferida. Já venceu batalha que parecia perdida. Prova que com Deus nego é certa a conquista. Não importa se os comérias parecem mais fortes. Se a inveja de chegados te deixou sem norte. Se na vida e no amor parece não ter sorte. Levante sua cabeça, sorria até pra morte. Guerreiro, sinta todo orgulho de si mesmo. Guerreira, supere toda e qualquer barreira. Seja um divisor de águas quando for marchar. E no final terá suas conquistas pra contar. Avisa pros guerreiros, não recuem mais. Avisa pras guerreiras, não recuem mais. Avisa pros guerreiros, não recuem mais. Não recuem mais, não recuem mais. Avisa pras guerreiras, não recuem mais. Avisa pros guerreiros, não recuem mais. Avisa pras guerreiras, não recuem mais. Não recuem mais, não recuem mais. Programado pra morrer, programado pra morrer antes de se render. Na batida do beat, no grave do bass, eu envio amor pra vocês. Minha marcha não para, cadência marcada. Passada pesada e trem no chão. Todo mundo bem armado, aqui ninguém gera. Pois geral tá na mesma missão. Meu exército é numeroso. Quem dá as ordens é o poderoso. General, maioral, sem igual. Infinito, bendito, Senhor Jesus Cristo. Deu a vida por mim, não tenho como pagar. Quem tá ligado com seu nome também vai marchar. Todo mundo melhor, eu vivo e prego. A palavra que levo tem poder, então guerreiro. Avisa pros guerreiros, não recuem mais. Avisa pras guerreiras, não recuem mais. Avisa pros guerreiros, não recuem mais. Não recuem mais, não recuem mais. Avisa pras guerreiras, não recuem mais. Avisa pros guerreiros, não recuem mais. Avisa pras guerreiras, não recuem mais. Não recuem mais, não recuem mais.